Esse samba não é partido alto não, mas é tocado alto por uma nova geração. O meu violão eu troquei numa guitarra, baixo, bateria com swing do Brasil na mão. Seguramos forte o pandeiro e chamamos um DJ para o refrão. Eu também quero é sambar na pista. Eu sei que tenho cara de outras gírias, mas sempre fiz o que meu coração mandou. Pois eu ouvia o meu pai cantarolar no violão que samba não é contar piada, que o samba é uma forma de oração, que o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Chega mais, esse é o ritmo brasileiro legítimo do fundo de quintal. Ao batuque na cozinha, me chamou pra fazer som. Pode crer que eu tô na pilha, venho junto com a família pra somar na melodia. Inspirado nas antigas, cartola e jovelina, trago na mochila um microfone e muita rima. Até o Jorge fica bem com esse samba diferente. Rap, funk, correria, embolada no refrão. Esse samba não é partido alto não, mas é tocado alto por uma nova geração. O meu violão eu troquei numa guitarra, baixo, bateria com swing do Brasil na mão. Seguramos forte o pandeiro e chamamos um DJ para o refrão. Eu também quero é sambar na pista. Eu sei que eu tenho cara de outras gírias, mas sempre fiz o que meu coração mandou. Pois eu ouvia o meu pai cantarolar no violão que samba não é contar piada, que o samba é uma forma de oração, que o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Aos acadêmicos da música brasileira, Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Companhia Ilimitada, um salve especial a Robert Val e Geraldo Alvarenga, meus grandes mestres. Samba na pista, parceiro, samba na pista.